785-080 graus, 182. Продолжение следует... Veracruz, Veracruz, Veracruz, subindo para 105, meu pai subiu para o lançamento de 10 kg. Tensão 3378, mantenha quanto tiver, boa tarde. Bom dia, ajuste no 011, no tráfego avistado, 0904 graus, 18 mais, como autorizado. Livre, pulso, voo, 1-2. Confirmado o vento? 090 graus, com 18 mais, 90 com 18. decolada 67, sempre controle de 081. Contato radar mantendo nível de voo 100, afastado 69 milhas, nordeste do Grande Salvador, mantém nível de voo 100. Azul. Doença para dia 15, acione o código 5493, azul 2703. Da 3378, suba restrito ao nível 330 e da presente direto a Buco. D7-2703 azul, confirme o nível final. O 2703-350 correu com a rota 3034. 360, copiado. É a 141 no completo final, chama a torre, 198, seção 95, composto. Charmeiro 41, boa tarde, só está na aproximação, informarei que está vivo. Confirmado. 360. E da presença autorizada foi de volta. Chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 26, decimal 0, com voo. para a direita, caminhão 2199. Oceana 6336, ao alinhar decolagem autorizada, piscina 0, vento 100 graus, 179. 76, boa tarde. Boa. Lima Kilo X-Ray, decolado ao 43, pelo controle do Salvador, da ideia de sinal 8, por favor. X-Ray. Boa tarde, Azul 5076, para 1 no Bravo, cruza 1200. Boa, 5076, contato Hernando Decolagem, Silva Via, saída Corão do Bravo, até o nível 1.800. Via até 1.800, 5076. Bem, Maquilo Cruz, você é via corrido Axé, para Mulho, reforço programado. Confirmando NH1.0.1. Prefeito autorizado direto. Luz, livre de tráfego, autoridade de subir, manter o nível de voo 1.10. siga. Brasileiro Papá, tem condições de informar a distância do Rio de Salvador? Mantenha-se em nível de voo visual, o Brasileiro Papá é ponta para a travessia da Bahia do Estado. Autorizado descida para 2000 e autorizado a final procedimento e ele é construído a pista 0, reporte ser estabilizado. Flexilo está listo. Sente. Bravo Pino Índia, confirme chamado de pouso em Valença. Holomeia 00, copiado. Lima Kilo X, estimado de pouso em Muro. Passando Lima Kilo X, estimado de pouso em Muro. Esse é chamado de pouso, Lima Kilo X-Ray. Entro 600, o Lima Kilo X-Ray. Para informação de tráfego, informo que temos um Papa Alpha 3-0, que está aproximadamente na posição de 2 horas a 6 milhas, saindo para Valença, chamando pouso em Valença, 600 também. Essa tá em informe. Chame no ponto de espera da Romeu, que é 909. Fechado, você deve ser perfil 105. O Chanel é 315, visou com campo. É 315, chama 6, frequência 1, número 8, visão 9, 5, confuso. Ainda na frente do controle. Papá, mais grupo, mais na escuta. Mais grupo, mais para informações de tráfego que está ocorrendo o lançamento de paraquedistas em Veracruz. Papá uniforme, terra de novo, papá na escuta. Para informação, ocorre lançamento para registro no momento lá em Veracruz. Acione o transponder 0225 e resposta para o cruzamento. 2.0, 0121, o Papá de Fome, Serra do Neto Papá. O 008, mantendo o MED em voo. 080 graus, 159. Obrigado. serviço radar encerrado, afastado a nordeste de Salvador, 66 milhas. Batendo no voo 1 no 0, chama na Caju, frequência 2.3, por voo. Consiga mais de grupo mais. Mais de grupo mais, que liga frequência para a coordenação de tráfego local. Ah, o único tráfego do Juliette de Aventura, que está efetuando o lançamento de paraquedistas em Veracruz e a Telegrama. Juliette de Aventura está liso, o controle informa que tem um helicóptero, mais um Mike agora passando o farol da barra para o cruzamento, indo, prosseguindo para Mogi, São Paulo. O destino autorizado até 3.500 pés abaixo está a critério do aeroporto Jean 3.500. Oxalemia 315, falando 55, libera direito, 1.2.2.9. Azul 5076, mantendo o nível 180, serviço da encerrado 60 milhas a do VOL de Salvador, chama agora o controle Pinel, frequência 120 do último ano. Autorizado 2.000 pés. Ajuste Salvador 1.0.1, autorizado a final do procedimento e alerta sobre a pista 1.0, suporte estabilizado. Está livre da gente estão ajeitados. Juliette Subentino tem frequência livre, composto. com. Decolador 1600, chame o controle de Salvador 1208. Controle de Salvador 1208. Completa final, chama a torre 1, número 8, destino 9, 5, 14. Autorizada até o nível de voo 060. Sente copiado o Delta Papai Uniforme, mantenha até o número 6. E por gentileza, se o destino seu é coletando, se eu tenho total de voo. Teste. Autorizado o curso 060, o 1885, livre das restrições em Alagoinha de Costa. Juliette Papá, confirma o estudo. Todo 008, Paulo Alto 04, libera direita, chegando 21, décima 9. 30, 21, Mato, 2008. copiado, Delta Papai Uniforme. Inicialmente, o Newfay, o polo que temos um tráfego na posição de 2 horas a 2,0 milhas em descida, é um Alfa Tango 72, o Delta Papai Uniforme. Temos um tráfego adicional que está agora afastado de Veracruz a 6 milhas aproximadamente, mantém um no 1510, é um trolebe avançado. Rádio 964, sem indicação, deixa a via chegada com média, até o nível de voo 050. Passarei 2230, autorizado em cima para 3.10, ajuste no 0119. Autorizado a presente, voa direto de táxi. Confirma 85. Autorizado golpe 85. Informa o tráfego à posição de 1 hora 9 milhas, está no rumo noroeste, a 1010 em Alfa Papa 28 2230, autorizado em fila para 2010, autorizado a final pelo segmento de alerta estrela, pista no zero, reposto estabilizado. Reduz sua velocidade para 250 nós, aqui como número 2, tráfego número 1 da companhia, seguido do Galeão para Salvador, 77%. Papai Uniforme, nível solicitado 065, confirma? Teste autorizado subir, que manter o nível de voo 065. quanto me esperam. Chame controle Salvador 1-2-0 desse momento. 1-2-0, está 3-2-0-5, obrigado, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, está 3-2-0-5, decolado São 1. 3-2-0-5, contato na área da colagem, tudo mantenha o nível 3-4-0 via Seda São 1. Sobe, mantenha 3-4-0 via São 1, está 3-2-0-5. Uso autorizado pista 90, o vento 100 graus, zona 4-2-3, mantém nível de voo 100, registro andar encerrado 7 milhas a sudoeste, do Rio Salvador, chama o controle de Léo, frequência 1-2-1, bom voo. Autorizado, descida para 2.100. Ajuste no 011, autorizado a final do procedimento elétrico da pista no 0, reponte estabilizado. Direita, proa 2, 3-0, limite, é radial 2-0, Salvador.